gente no hotel, relaxando, bebendo, fumando e pensando em você. Viver pra lembrar que nós dois somos amantes da noite. Nada nos para. Street afirma de mim, se desmente, como nos sonhos. Linda, eu trouxe flores e álcool. Embarque nessa viagem, esse é o nosso lifestyle. Champanhe na hidromassagem, qual que é o teu nosso lar? Nossa noite é tipo miragem. Baby, vamos flutuar, hoje tem show na sua cidade. Será que nós vamos se encontrar? Como se fosse a última vida. Pouco tempo então tira a roupa. Fudendo em cima da pia. Na onda quebrando a porra toda. A nossa viagem é uma putaria. Me chama de tralha, te chamo de louca. Dissolvendo doce debaixo da língua. 69 eu deixo tudo na sua boca. E o tempo passa tanto, mas não passa essa vontade de te ver. Eu curo em outros corpos, mas não acho o que tem dentro de você. É uma viagem, te ver de cara assim tão alto. Amo essa cara de safada, olhada em cima do meu colo. Como ela fica num beat do Kiss. Tipo um talismã tá parecendo a nariz. É bola na onda, chapada de weed. Nós voando alto, rasando na city. Me liga essa noite linda, me encontra. Vamos pro baile, eu tenho Colômbia toda molhada, sempre apronta. Uma loucura te deixa tonto. Olha, eu te falei que é fake o papo desses caras. Nós tá tipo shake, só portando joia caro. Quem não acreditou, hoje segue mordendo a cara. Eu sou main street, sabe que minha gang não para. Gang, gang, gang. Bota de saia na bunda da B, dançando pra mim, descendo bum bum. Ela no colo, tô chapadinho, fumando fininho. Hoje ela quer me dar, só pra ostentar. Ela quer um stories pra postar. Casa beira-mar, que a vida não pode te dar. Embarque nessa viagem, esse é o nosso lifestyle. Champanhe na hidromassagem, qual que é o teu nosso lar? Nossa noite é tipo miragem. Baby, vamos flutuar, hoje tem show na sua cidade.